Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui, galera. Bosta é essa, mano? Tchau, tchau, tchau. Não, é tu, é Azilla Cast, mano. Eu sou o Joel Suki e você matou o meu mestre. E eu voltei para me vingar. Salve, salve, asilados! Aqui é Samuel Ragnos do Cabine do Tempo e eu sei quanto mede uma polegada. Falta só aprender o som para um dia usá-lo contra a tampa de um caixão caso você seja enterrado. E ainda dizem que artes marciais não salvam sua vida. Nossa, foi pequena a introdução, né? só falta aí. Aqui é o Jota e eu quero um filme dos 12 talismãs. Sendo que quando ele viesse pra cá ia ser o As Aventuras de Jackson. A visão do filme. Aqui é o Theolus e não existe outro mestre, é Bruce Lee na cabeça. E hoje a gente vai falar de filmes de Kung Fu e porradaria, né? O que importa ali, né? Pra essa todo lado. Filme. Vamos lá, e-mails. E vamos para a nossa leitura de e-mails especial aqui com os nossos amigos do Cabine do Tempo, mais uma vez, né? Olha aí. Não, mas o Neto tá trabalhando demais, vai. Não pode, às vezes não pode participar dos e-mails, né, e tal. O Neto não tá vindo nem pra casa pra dormir, mas tá indo trabalho, mas virando a noite. Tá dormindo de lado da mesa, né? É isso? Ele tá trabalhando numa UPA, mano. Aí é foda, mas tu é doido. Foda demais, viu, mas tu é doido. Mas eu vou fazer uma pegadinha aqui com o pessoal do Cabine do Tempo. Ai, ai, ai, avestruz, avestruz, avestruz, glu glu, e aí é. Hoje não gravaremos e-mail. Ixi, pegadinha do malandro. Tá lasquinha. Já que a gente está aqui com Samuel Ragnos e Vinho Corleone do Cabine do Tempo, acesse lá cabinedotempo.com.br. Como a gente gravou o cast passado de carnaval, a gente lançou, vamos fazer aqui um pequeno mini cast, mini asila sobre carnaval com eles dois, olha aí, muito foda. Histórias de carnaval com o Samuel. E aí, Samuel? Cara, história de carnaval... Tu lembra dos carnaval da Domingos Olímpio, Samuel? Não, eu fui poucas vezes pra ele, né? Mas eu ia mais, cara, pros carnavais do Morro Branco mesmo, entendeu? Porque minha tia tinha uma casa lá, ia pra lá direto, né? Os carnavais do Morro Branco, Beberibe e tal, né? Então, ia direto, e eu me lembro de um carnaval específico que foi minha vergonha alheia, doido. Foi a maior vergonha alheia da minha vida, doido. Não sei se eu contei pro Dinho, não sei se o Dinho conhece. Tu sabe, Dinho, dessa história aí? Não sei, cara. Ultimamente eu tô sabendo tanto ponto de você que tá cruel, cara. Ih, tava cruel! Se vestiu de mulher, né? É. Essa história de carnaval... Oi, Azila é assim, mas Azila é assim, mas é pegadinha. Do nada, é, pois é, né? Ainda vem, parceiro. Participar do Azilla, pra tu ver. Se fudeu. Sim, aí o que acontece? Eu tava lá, né? Fui pra casa de praia e tudo com a galera. Aí o que acontece? Tinha a galera do curso de informática que eu fazia, que aqui em Fortaleza é um certo curso aí que é uma letra verde, o João sabe que curso é esse. Tem uma bezerra e tal. Vigi Maria. Eu sei qual é esse aí. Então, pra não citar o nome do curso, pra fazer propaganda de graça, não vou falar. É aquele curso do socorro, né? Do socorro dos computadores, isso mesmo. Socorro computadores. Socorro informática. Pronto, isso mesmo. Aí o que acontece? A gente tinha ficado muito amiga, a galera lá do curso, tanto a professora como os alunos, todo mundo ficaram amigo, sabe? Aí a gente sempre saía junto, ia pra churrascaria, beber, essas coisas. Era no tempo que eu era mais farrista, sabe? E foi então que a gente teve a ideia de ir pro carnaval do Morro Branco e tal, tinha uma casa e tal. E, cara, nessa época tinha uma menina, bicho, que era gata pra caralho, velho. Gata pra caralho. E essa menina, eu tinha ficado com ela da última vez que a gente saiu junto, sabe? E foi a maior cagada do mundo, que ela tava bêbada, eu também, e acabei pegando, entendeu? Só que a menina acabou gostando de mim, velho, e queria ficar comigo no carnaval, entendeu? Aí o que acontece? Eu peguei, ó, dispensei a menina e queria pegar outra menina, macho. entendeu? Porque, pô, eu queria pegar outra menina, ficar com a mesma menina, macho. Eu era não, da putaria, né? Tem que saber, a outra que você queria pegar era mais bonita que a antiga ou não? Não, aí é que tá, o problema é que eu tava na mira de qualquer menina gata, que tinha muita menina gata na festa, mas eu não queria ficar com ela, entendeu? Samuel aí, é o que acontece. É, o que não, eu Marlon Brando, ser... né, meu? Pegadorzão, queria ser o pegadorzão. Aí o que acontece? Essa menina, bicho, ela ficou tão puta comigo, porque eu nem queria ficar com ela e tudo. E ela pegou, mas... E ficou com o cara. O primeiro cara meio que ela conheceu lá, já ficou com o cara e já foi logo pro quarto com ele. Eu fiquei putaço. Tipo coisa de carnaval, cara. Tipo coisa de carnaval. Pois é, resumindo, ela queria dar pra mim e eu vacilei. Era pra ter, né? Porque não tinha, né? Como eu brinquei no último cabine de história. Não tinha comida aí da medida, né? Aí o que é que acontece? Perdi a oportunidade. Unidade, doido. Aí eu fiquei, puta, aí eu não, vou pegar outra mina aqui, deixa comigo. Aí tá, riu a calça, entrou no quarto. Não, presta atenção. Aí eu peguei assim, meu irmão, tu macho tequila aqui pra ficar muito doido aqui, eu vou pegar. Aí chega um outro amigo meu, ei, macho, aí descolou alguém? Eu não, mas tô indo com calma aqui e tal. E eu bilando as meninas e as meninas tudo ficando com os caras, eu falo, meu Deus do céu. Aí o meu amigo, ei, cara, tem uma gordinha ali que tá afim de tudo. Eu é ali, gordinha, mano. Aí mostrou, mano, mas em cima. Mancha era bizonha, a mulher, mano. Mas ela deitava na rede, chega os como é o nome? Aqueles ganchozinhos. Vai doido que eu cortava mesmo, velho. Coisa que eu fico puto é que esses caras, tá ligado? Além do cara te querer te empurrar uma mulher gorda, eles falam gordinha. Você vai ver a porra da mulher gorda pra caralho, tá ligado? Fala, é gorda, já era, caralho. Aí, meu amigo, e aí, vai ficar com a gordinha ou não vai? Aí o rapaz, mas não, deixa quieto. Saindo. Aí eu peguei e fui investir. Aí eu fui investir numa lourinha que tava lá, mano. Lourinha gatinha mesmo. Fui investir nela, só que não rolou, velho. Aí eu fiquei meio down assim, puta que pariu. Aí comecei a beber. Tome vodka. E o meu amigo, meu irmão, pega leve nessa vodka aí, mano. Vodka do nada você fica meladaço. Eu, não, deixa comigo. Eu vou tomar uma vodkazinha, eu vou pra piscina e tal. Aí eu fui pra piscina, aí depois tomei um pouquinho mais. Aí eu tava vendo que eu tava meio. Começando a ficar meio aéreo. Tá entendendo? Não, vou ser esperto, vou fazer o seguinte, vou pro banheiro, tomar um banho pra ficar ligado, né, passar um shampoo e tudo, sabonete, o cara fica lá, vou tá novo, aí eu fui no banheiro, cara, só que eu já tava tão lesadão, tão aéreo, que eu tentei fechar a porta do banheiro e não consegui, velho, não consegui, ficou a porta aberta, Aí o que acontece? Aí o que acontece? Eu abri a porta do banheiro, cara, e não consegui fechar. Aí eu peguei, deixa lá, bem rapidinho, vou tomar banho bem rapidinho. Aí eu peguei, né, liguei lá o chuveiro, eu tava de calção de banho, né, tirei o calção de banho, aí botei os dois braços assim, baixei assim a nuca e senti aquele o chuveiro, mão. Né, a água batendo na nuca. Aquela e relaxando. Mão. Sentiu aquela mão na nuca. Aí é putaria, mano. Aí o que acontece? Aí eu senti aquela água batendo aqui na nuca e tal, relaxando, eu corra boa e tal, né? Mas quando dá fé, bicho, eu relaxei tanto que desmaiei. Dormiu tomando banho sem roupa com a porta aberta, tá ligado? Cara, eu acordei com baldes de água fria na minha cara e uma multidão olhando pra mim, apontando pra mim e rindo, velho. Eu tava pelado e todo mundo da casa de praia tava olhando pra mim e apontando pra mim, mano. Eu nu. Inclusive a menina que eu tinha negado, velho. Resumindo, Samuel ficou na mão o carnaval todo. Me lasquei, velho. Aí meus amigos lá foram lá me limpar pra tomar banho de novo que eu tinha de irmã. Limpar? Que é isso? Pra caralho. O cara tava cagado. Eles foram me limpar, ali. Foi o carnaval que eu passei mais vergonha e foi o carnaval que eu criei vergonha na cara e deixei de ser aquele cara assim, fuleirais, né, que só quer saber de putaria, de beber e tal. Hoje eu só quero saber de beber, né, de putaria, eu não quero mais. História de carnaval mesmo, a gente foi na antiga casa de praia que a gente tinha aqui, tá? Só que eu levei todos meus amigos, tudo, só que nisso tem um amigo meu que levou um cara que eu não gostava, cara. Eita, eu até contei essa história já. Então ele falou, não, eu não gostava do cara. Eu falei, meu, tipo, vai levar esse cara, eu não gosto dele, cara. Ele não tem nada a ver se chamar ele pra minha casa, mano. Seria a mesma coisa, mano. Seria a mesma coisa de alguém me chamar pra uma casa de praia, mas convidar o Durval Lelis, mano. Tenho muita raiva, mano, desse cara, caramba, mano. Caramba, você fala o nome do cara ainda. Eu tenho muita raiva, mano, desse cara, mano. Você é doido, mano. O Val Lelis é o vocalista do Asa de Águia, né? Mano, tá muita raiva, mano, desse cara aí, mano. Eu nem sabia quem era. É, foi na mão, entra no clima, batendo palma. Tá muita raiva, mano, esse cara aí. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, né, beleza, acabei concordando com o meu amigo. Ele falou, não, cara, ele vai levar bastante bebida, né? Porque ele é meio, tipo, ricão, tá, não sei o quê. Ele vai levar umas mulheres também, não sei o quê. Falei, ah, tá, deixa esse cara aí. Vai aí, levar o quê? Umas mulheres, mano. É, aí a gente já tava levando umas amigas, tudo, né, de esquema, tudo. Meio que a casa ficou uma putaria do cacete. É, se eu for contar tudo que aconteceu naquele carnaval, é foda. Mas, então, nesse dia, o cara era aquele cara chatão, que eu não gostava dele, nada, tudo. Só que o que ele é aqueles caras chatos que tem tudo que ele quer ter, ele quer ter dele, é tudo personalizado. E ele levou a porra do mar. É, isso aí dá raiva, mas esse negócio do cara ter o. É tipo o negócio do Charlie Brown, né? Tudo que ele vai falar é Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown. É, é tipo assim, só que ele tava com uma caneca personalizada com o nome dele. Ah, vai tomar no cu, mas isso aí é negócio ele de chegando, vai tomar. Ele chegando lá, ele tava chatão. As meninas também, tudo não gostaram dele, achavam ele besta demais. Que o cara ficava contando vantagem. Tá? E também porque esse cara era muito mentiroso. Tá? É pra você ver a história dele, ele é tão mentiroso que uma vez a gente tava numa balada, cara. Ele falou que ele ia no banheiro e 5 minutos depois ele voltou falando que ele pegou 3 minas. Em 5 minutos, só o tempo que ele foi no banheiro, tá ligado? É esse tipo de cara que tava com a gente lá. Aí o que? Ele ficou enchendo tanto saco que ele ficou falando assim: não, é que só eu posso tomar cerveja na minha caneca, que é foda. Quem só é o cara bebe nessa garrafa, não sei o quê. Aí eu falei, ah, beleza, tá. Cara chato do caramba. Aí o que eu fiz? Eu esperei a noite, eu falei assim, todo mundo dormindo, eu fui lá na porra da cozinha, eu vi lá, tava a louça lavada, tudo lá, e a caneca dele lá em cima, prontinha pro dia seguinte, pra tomar cerveja, eu peguei o saco, eu passei nas beiradas do copo de cerveja do cara, tá ligado? Pegadinhas do carnaval, pegadinhas do carnaval. Aí eu fiz isso, daí eu passei meio assim, passei no relo assim, todo a coisa, deixei suja mesmo a porra do copo, e não lavei, deixei lá, secando pro outro dia. Aí eu avisei pra todo mundo. Avisei aí pra todo mundo, né? Pras meninas, tudo. Eu falei assim, ó, não bebe nada do copo desse cara, porque eu zoei o copo dele. Aí todo mundo, não, beleza, beleza. Aí o bicho acordou, tudo daquele jeito, estufando o peito, falando, agora eu vou tomar minha cerveja. Aí o bicho pegou lá o negócio dele tudo sujo, o negócio de saco lá, a caneca, tomou a cerveja, e ele falando, caramba, cara, não é que a cerveja tá até mais gostosa hoje, cara? E oferecendo pra todo mundo, não, todo mundo já sabendo da cara dele assim. Aí no último dia que ele foi, que o cara tinha que ter arrumado a confusão, ele me agradeceu ainda, e ainda eu não gostava do cara, ele me agradeceu que ter deixado de ficar na casa dele, e ainda o cara me pagou pelo tempo que ele ficou na casa dele. Resumindo, ele tomou cerveja com o do meu saco, e o cara me pagou, tá ligado? Essa foi uma história de carnaval aí, que eu até contei no podcast do Cabine, já, isso aí. Eu estaria o cara voltando de ônibus, né, esse amigo Dudinho aí, amigo, né? O cara voltando assim, rapaz, até que aquele Dinho é bonitinho, né? Putaria. Aí o Asilo é isso aí, né, velho? Pegadinha do malandro, né? É. Viu, não, Manoel? Alguma pessoa que comprou uma TechBix? Eu vi um cara que postou isso no grupo do Capinaremos no Facebook. Ele falou: comprei só pra ver se existia mesmo. Caralho. Ei, mano, mas sério mesmo, eu tava pensando em comprar aquelas frigideiras que faz tudo, ó, mano. Falando de TechBix. Qual foi o primeiro filme de Kung Fu que vocês acham que lembram de ter assistido a primeira vez? Vixe. Primeirão ali. Caralho, mas tu pegou pesado, cara. A primeira que o cara acha que não sei o que, que não sei o que. É porque realmente, mano, eu acho que um dos primeiros filmes que eu assisti de Kung Fu foi um Kickboxer Muito Louco, mano, do Jack Chan. Vixe! O clássicozão ali. Eita porra, vai todo matar mesmo. Hein? Manoel levou um susto, mano. Manoel levou um susto. Mas eu batei também, mano. É porrada, mas tem que matar. O filho de rapariga jogando, mas tem que gravar susto de novo. Não, eu acho é sempre, não. Cara. Não é de novo, não, é sempre. O que eu acho mais engraçado. O que eu acho mais engraçado é que a gente tá conversando, todo mundo concentrado aí, de repente, mano. Puta que pariu, fera da puta, não sei o que. Xingando o cara, meu irmão. Agora eu tô pensando aqui, o primeiro filme de Kung Fu que eu assisti, galera, teve muitos filmes assim nos anos 80 pro 90, e o filme assim que eu me lembro, um dos primeiros aqui sim que eu me lembro, eu acho que foi O Grande Dragão Branco. Eu isso na mente também, ó, mano. Mas eu acho que não foi o primeiro, não. Acho que foi o primeiro, assim, que eu me lembro, né? Talvez não seja o primeiro, mas foi um dos mais marcantes, assim, e mais antigos que eu me lembro, foi O Grande Dragão Branco. Cara, eu não sei dizer exatamente qual foi o primeiro, porque meu irmão e meu tio, que foram minhas maiores influências na infância pra assistir filme e jogar videogame, caraca, eles eram viciados, macho, em Jack Chan e Bruce Lee, cara. Bruce então, Lee tipo assim, é cara, melhor, eu assistia, mano, muito desde pequeno, cara. Agora eu... Mas eu não sei qual foi o primeiro, não. Eu lembro que o primeiro que eu vi por muito tempo, meu irmão, foi um do Jack Chan, que eu não sei se é o não sei se é o Police Story, cara, agora. Bom, sei que passou bastante tempo lá em casa. Era a fita dele. Ali? Cara, não lembro. Só sei que teve um... Essa fita, especificamente, passou mais de uma semana comigo, cara. Mas era um filme do Jack Chan, agora eu não lembro qual era. O Police Story, mano, ele tem... É tipo uma saga, mano. Vai ser uns 4 filmes, mano, de Police Story. Não é 5, não. Acho que é 5. Eu sempre confundo... Eu sempre confundo o Police Story com a Operação Condor. É o Police Story que tem uma cena de um ventilador gigante que o Jack Chan fica voando, né? Esse aí é o Operação Condor, que é o... Eu sempre confundo. O mesmo um Kickboxer Muito Louco, esse aí. Passou no SBT, né? Tu é doido, mano. A luta dos caras ali no finalzinho ali estaria demais, véio. Esses bichos tentando ligar a energia na base. E é massa ali, é os erros de gravação, né? Que ele mostra ali como é que é os erros. Jack Chan é massa também por causa disso, que ele tem essa parada de mostrar os erros. Enquanto o Bruce Lee fazia o Kung Fu fodão, o Jack Chan fazia o Kung Fu comediante, né, cara? Ele fazia o Kung Fu pra gente rir, né, cara? E todos os dois, pra mim, tem o seu valor, porque cada um tem um estilo único. Porque se a gente parar pra pensar, filme de Kung Fu com comédia são raríssimos. E quem domina mesmo realmente é o Jack Chan, né? E filme de Kung Fu fodão, que você vê o quanto o cara é fodão só pelo olhar, é Bruce Lee, cara. Bruce Lee é incontestável. Agora, esse Operação Condor, mano, um kickboxer muito louco, ele é, na verdade, é o segundo filme, mano. Existe, porque é o Operação Condor 2, esse aí, dos ventiladores. Olha aí, mano. Operação Condor 1 é o que passou na Globo, que é o Armadura de Deus, que é um... que o Jack Chan, ele enfrenta, tipo, uma seitazinha, mano. Esses bichos estão querendo pegar uma mulher lá, não sei o quê. Oh, aí, ou não, é o que motiva o mundo, né, atualmente, pegar uma mulher lá. Ei, se a gente falar isso, ó. Se a gente for colocar uma trindade de filme de artes marciais, a gente poderia colocar filmes estilo Jack Chan, filmes estilo Bruce Lee, filmes estilo Jet Li, que o Jet Li é aquele filme que o cara luta praticamente voando, né? É. O Jet Li é um filme asiático feito no Ocidente. Você vê claramente que tem tudo pra ser um filme asiático, mas é ocidental. Mas é porque o Jet Li, mano, ele tem duas fases, mano. O Jet Li tem a fase dele dos filmes de Hollywood, e tem a fase dele dos filmes na China, mano. O melhor filme dele é um filme chinês, não é americano lá. Não, é o Cão de Briga, cara. Não tem filme melhor que o Cão de Briga, não. Não. Tai Chi é o melhor filme dele. O Joel assistiu o Tai Chi. Agora o Samuel falou aí, mano. Eu acho que um dos filmes mais fodas ali do Jet Li que existe é o Tai Chi, mano. Tu é doido, velho. Aí tem uma cena que ele vai pulando por cima da cabeça da galera e pega um pedaço de pau e mete a chibata, meu irmão. Acho que é uns 50 caras que ele enfrenta sozinho. Tu é doido, tá sendo impressionante demais, mano. Tai Chi é incrível, mano. É um filme, mano, que tem o Jet Li, aí tem um amigo do Jet Li que esse bicho entra pro exército chinês, mano. Aí o cara fica todo do mauzão, não sei o quê. Exército das piabas, é. ele fica todo das trevasão lá, aí fica inimigo do Jet Li, aí o Jet Li fica doido, fica batendo no João Bobo lá. Esse filme, ele é chinês, né? É, chinês. É daqueles do Jet Li careca cabeludo ali. O Jota tinha falado que o melhor filme do Jet Li é americano é Cão de Briga. Eu não concordo. Eu acho que o melhor filme dele é americano, não sei se vocês vão concordar. É o da moto. É o confronto. O confronto. Da moto. Ele pega uma moto em cada mão e taca no cara. Beleza. O grande filme é o melhor filme que eu acho do Jet Li americano, porque tem a melhor história de filmes de luta, porque, pô, bicho, ele é tipo exilados dos filmes de luta, né? Que são várias realidades alternativas. Eu acho isso muito foda, ele enfrentar ele mesmo em várias realidades. Cara, esse filme é muito ruim, cara. Porque ele vai matar várias realidades, mas esse forte. Filme é muito massa. Eu acho show demais, mano. Se fuder vocês dois, cara. É, mas o confronto... O Jota é aquele filme que tem o estilo de luta circular contra o de linha reta, né? Exato, é isso aí mesmo. O Jota do bem é o cara que usa o estilo circular, né? E o do mal é que é o em linha reta, né? O cara vai sempre ir à frente. Né? É, tu é doido, esse aí é muito bem bolado, mano. Esse é vida. Muito bom, mas toda vida que tu mata um eu teu de uma realidade, você ganha a energia dele e fica mais forte. Pô, acho muito. Cara, se fosse aí. Assim, quando tem um terremoto, morria um milhão de linhas tuas de universo paralelo e você fica mega poderoso, cara. Bom, que a chance de você sobreviver no terremoto é o quê? Um milhão? Mas o roteiro do filme só diz que isso só acontece se você matar você mesmo, maluco. Por isso que eu acho legal. Aí, como é que vai matar tu mesmo? Não tem tecnologia ainda pra existir mais. Inclusive, mano, o Highlander copiou muito desse filme, ninguém reclama, né? Ah, beleza. O Highlander copiou do filme, né? Ele só fez mudar, né, Neto? Ele tomou a ideia e botou só pra cortar a cabeça. Você colocou isso pra cortar a cabeça. O Highlander ali no filme que saiu. O cara, não, eu vou copiar aqui o filme do Jet Li. Eu não sou muito fã do Cão de Briga, não, mas eu achei ele o melhor filme do Jet Li. Não é que ele seja um filme bom, mas do Jet Li ele é o melhor. Ah, mas... Porque, cara, as cenas de luta do Cão de Briga são sacanagem, cara. Tu é doido, macho. Foda. Só perde pro 13º Distrito, cara. Nenhum outro filme tem cena de briga tão boa. Agora dá certo. É o 13º Distrito ou é o Bairro 13? É o Bairro 13, é o 13º Distrito também. É, Bairro 13 é o 13º Distrito, não? Que é o B13? É outro filme. Não. É porque aqui no Brasil tem um filme chamado... É porque aqui no Brasil tem um filme chamado Assalto ao 13º Distrito, cara. Isso. Bairro 13. É o Bairro 13. Isso, é Bairro 13. Ou então ele só tem dois nomes. É Bairro 13 ou Belenieve 13, que é o nome em francês. Eu adoro esse filme aí porque ele tem parkour, cara. Eu adoro luta com parkour. Ele combinou luta com parkour. A cena de ação desse filme, mas pra mim, são as melhores filmes de ação. Não tem nenhum filme de ação que tem a cena de luta tão boa. E só, o segundo melhor é o Cão de Briga, cara. As cenas de luta do Cão de Briga são sacanagem demais, cara. Pensei que tu ia dizer que o segundo melhor é o Esporte Sangrento. Para botar esse esportezão paralelo aí. Paranauê, né, cara? O filme é massa, velho. Esporte Sangrento. Esse meme do Paranauê é desse filme, né, não? É? Que naquela musiquinha. É o Zum Zum Zum Capoeira Mata Um. Aí a música do inimigo era o quebra, xereba, quebra. Quebra, xereba, quebra. Quebra, xereba, quebra. Quebra, xereba, quebra. Quebra, xereba, quebra. Queima, xereba, queima. É putaria, né? O cara, tipo, não, vamos lutar capoeira. Os caras pegam dois facão aí. Eita, tá aquelas vaguinhas no chão, né? Chique, chique. Né? Na época... Pra mim, referência pior pra capoeira do que esse filme. Só aquele das motos. Os caras lutam em cima da moto como se fosse gingando capoeira. Não, cara, você não. Vocês não gostaram. Vocês não gostaram de Esporte Sangrento com o Marco da Casca? Ah, eu acho massa, acho que é tão não. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Eu tava mal valor esse filme, velho. Mas todo filme que o cara é um professor tentando mudar um colégio da periferia é massa, né? E mudando com arte marcial, que é mais foda ainda, cara. Mas não morrendo, né? É massa, velho, esse bicho aí, velho. Eles tentam, tipo, mostrar que o filme tá sendo rodado no Brasil, né? Aí bota, tipo, um nomezão espanhol, nada a ver. É o Roberto Santana, o Garcia Lorenzo. Aí os nomezão tudo nada a ver, velho. Macho, eu acho foda isso, cara. Que eu lembro daquele episódio do Soul de Parque, que o Cushman entra pra um colégio, ele quer mudar o pessoal do colégio. É pra subir com eles, eles ganharem na vida enrolando os outros. Mas dá todo mundo enrolar os caras. É, basta que o Mark Dacascos entra ali pra, tipo, tentar salvar o colégio, né? Aí tem um cara lá, ah, uma porra de capoeira, eu vou ali fazer uns assaltos. É mesmo, mano. É. Cara, esse filme ele é muito bacana porque tem esse lance, porque todo mundo acha ridículo um cara ter que dançar pra lutar, bicho. É. É porque... Os caras estão tudo armados, mano. É. Pegar chuta com umas escopetas aí, a porra de dançar, mano. É isso que eu acho foda em filme de arte marcial. Como justificar um filme a não usar armas? Só lutar com os punhos. Aí a galera sempre coloca um torneio pra justificar pra não usar armas. É sempre assim, meu irmão. Torneio. O filme do Jack Chan é porque ele sempre os personagens dele tem algum trauma que não quer usar arma. É. Ele nunca gosta de usar arma. Não, mas é muito foda, cara, isso. Porque o cara pega os caras armados, desarma em um segundo e dá porrada no outro, cara. Agora tem um filme do Jack Chan, que eu acho foda. Pô, a saga inteira do Polistória é foda demais, né, mano? O cara assistir do 1 até o 4 ali. Inclusive, o primeiro é aquele Guerra das Drogas, né? Que passou com só uma porra na Globo. Esse eu assisti na TV pela primeira vez, assisti na Band, de madrugada. Ah, sim, ele passou na Band ali e depois passou na Globo com outra dublagem, né? Não sei porque é que a galera redubla esses filmes, mano. Não é, mano. Inclusive o da Globo, ele era cortado. O filme tinha tipo 1 hora e 40 na Band e na Globo tinha 1 hora e 20, 1 hora e 10. Olha, me dando santo, a galera corta demais, mano. Pouca gente fala, né? Mas a Band passa direto coisa de luta arte marcial lá. Passava, pelo menos, né? Não sei se ainda passa. Tinha a sessão kickboxer. Passava toda terça ali. Era massa, velho. Passava os filmes de Kung Fu lá. Pois é, era massa. Eu acho que ainda passa, sabia? Só que eu acho que é de quinta-feira, uma coisa assim. Xê, não lembro, eu nunca mais vi, não. Véio. Também não. Mas eu vi, de vez em quando eu boto na Band, assim. No Police Story, mano, tem aquela primeira cena, mano, que eu acho foda, mano. Aquela cena de ação na favela. Jack Chan perseguindo os caras na favela zona ali. Aí depois esse bicho vai perseguir os caras num ônibusão. Aí ele, tipo, sai correndo de um morro pro outro. Aí ele vai correndo ali pegar o cara. E o mais invocado é que ele é um policial e não usa a arma dele, mano. E, na verdade, esse bicho é um guarda municipal. Principal. A melhor cena pra mim desse filme é a cena que ele segura a moto da mina, ela vira. É. Aí no 2 ele vai fazer essa mesma merda, ele lembra de um e solta e ela sai voando, cara. Isso é muito escroto. E tem a luta ali no shopping, mano. É putaria, mano. Aquela luta ali é massa demais, bicho. Jack Chan, cara, são sacanagem. Os caras são muito, muito bem coreografados, cara. É, o cara vê. O cara se fode muito fazendo também, né, cara? É uma loucura muito grande, bicho. O cara, aquela cena dele, tipo, caindo assim num. Tipo num negóciozinho de ferro, mano. Uma artezinha de ferro. O cara cai lá embaixo, mano. Altura zona violenta, mano. É doido. Eu achava massa, mas daqueles filmes ali é que o cara via que o recurso era lá embaixo ali, mano. Esse cara gravava com pouquíssimo orçamento e o filme saía bom. É doido. Pois é, cara, mas é. Mas nesse esquema que o Jack Chan ficou famoso pra caralho, né? Que o Jack Chan não tinha dublê. E como ele se fudia muito fazendo o filme, o nego botava nas cenas finais do crédito, ele se fudendo, né, cara? Isso todo filme de Jack Chan tem, cara. Cara, eu já gostava. Cara, realmente. Esse bicho era o menor cachê da Ásia. Fazer sucesso. Não, cara, mas o cara fez a fama dele em cima disso. A fama dele era que eu não tenho dublê, eu sou meu dublê. Tem um filme do Jet Li que esse bicho sacaneia essa parada aí. Ali. Que tem um cara lá que diz que não usa dublê, não sei o que. E na verdade o dublê dele é o Jet Li. Mas cara, não pode ser isso, mas porque se tu for pegar o histórico do Jack Chan, acho que esse bicho se fudeu pra caralho. Mano. O histórico médico dele é tipo... 500 colunas quebradas. É. Trocentas fraturas. Acho que tem uma cena, mano, Operação Condor 2. Kickbox é muito louco. Esse bicho pula numa correntezinha, mano, de uma altura de uns 6 metros, velho. O cara cai lá embaixo, mano. Aí quando. Esses pulos dele é que é doido, viu, mano? E quando ele cai lá embaixo, mano, nos erros de gravação a galera vai em cima dele, mano. Esse bicho desacordado, velho. Bicho. O cara morreu. Mas tá lá gravado, né, cara? E o Jack Chan, ele é especialista em coçar. Toda vida que ele leva uma porrada, ele já vai logo coçando. Caralho, ele coça desesperado. Tipo assim, se eu coçar mais rápido, passa dor. Isso é muito escroto, cara. Que ele dá aquela coçadinha de Jack Chan é muito clássica, cara. Aqui tem um filme que o Jack Chan usa arma direto. Eu acho que o Joel vai lembrar. Que é o City Hunter. City Hunter. Caralho, o City Hunter é. Mancho, o City Hunter, tudo que fizeram do City Hunter deu certo, cara. É incrível, macho. O City Hunter tem tudo. Tem série de TV, tem anime, tem mangá. O filme tem do filme, Jack. Tudo do City Hunter, macho, é muito bom, cara. Eu me lembro que eu assisti esse filme aí num VHSzão, mano. Até doido, antigo, que são uma porra, mano. E muita gente não gosta desse filme, porque a comédia dele, cara, é muito escrota, cara. Eu adoro. Eu acho que foi um dos filmes que eu mais ri na minha vida. É doido, macho. Muito bom, cara. O Jack Chan vai lutar com o vilão, e o vilão luta com dois pedaços de aço. E o Jack Chan luta com os braços, compadre. E ele começa a receber os golpes do cara segurando com os braços. Eu, puta que pariu, o cara é foda demais. Aí depois que termina, ele começa a coçar e chorar, meu irmão. É engraçado demais, mano. Cara, esse filme tem aquele começo escroto, que é o amigo dele morrendo, eu acho, pra máfia. É muito engraçado, cara. Putaria. Vai trabalhar amanhã, velho. Vai trabalhar amanhã. Eu tenho que estar trabalhando de servente. Sério, só os caras reclamando da qualidade do cimento, né? O cara fazendo cimento no mínimo, cara. Tem outra categoria de filme de Kung Fu com comédia, que eu até comentei com o Joel em off, e agora eu vou explanar aqui com vocês, a gente vai dar uma destrinchada neles, que são os filmes do Stephen Chow. Vocês lembram desse cara? Vocês não assistiram Kung Fu Soccer, não? Ou Shaolin Soccer? Caralho! Esse filme é muito bom, cara. Eu li uma matéria uma vez, véio, desses bichos aí, véio, dizendo que eles eram tipo os trapalhões da China. Cara, eu li atrás da capa do DVD que o Dinho fazia, né? Ei, cara, mas esses caras não fizeram mais filme, não. Eles só tem o Confusão. Fizeram o Confusão e o Shaolin Soccer, são os mais conhecidos, assim. Mas... Porra, macho, esse Shaolin Soccer, macho, ele virou... Lá na faculdade, ele é icônico. Porque teve um maluco que ele perdeu uma aposta e raspou a cabeça na faculdade. Aí toda vez que o nego vê, ele, o nego grita... Ali, volte pra espaço, a Terra não é sua casa. Que nem o cara faz no Shaolin Soccer, cara. Que a gente tinha de cabelo raspado, ele começa a bater na cabeça dela. Que eu me lembro dessa cena mais engraçada, é aquela do goleiro, né? Que o goleiro é o Bruce Lee. O goleiro é o Bruce Lee, cara. O goleiro é o Bruce substituído, Lee. Né? O goleiro, ele tem um... O legal do Shaolin Soccer é que cada integrante tem um poder de Kung Fu. O do goleiro, ele conseguir manipular a energia da bola pra diminuir, ele tipo faz uma esquiva e usa a esquiva dele pra manipular a bola pra não levar a bolada, entendeu? É muito foda. E o Stephen Chow, que é o principal, o poder dele é o chutezão sobrenatural. O chute do cara gera bola de fogo, compadre. Ah, o Stephen Chow é aquele cara, mano, o principal. Eu pensei que o Stephen Chow fosse tipo um diretor, mano. Ele é o mesmo cara do principal também do... Confusão. É. Confusão, né? Tá vendo? Esse bicho é muito bom, que ele chega, meu chefe, ele vai cortar o cabelo. Aí o cara lá, faz cara de mal. Falando em Confusão, Jota, o Confusão, ele tem dois personagens que eu não sei se o Chip Show assistiu o Chaves, mas tem dois personagens que é o Seu Madruga, japonês ou chinês, e a Dona Florinda chinesa, velho. É o casal prometido lá, que são os dois fodões lá, né? É isso. Cara, é muito escroto isso, cara. E o mais foda é que o cara que faz o Seu Madruga chinês, ele é dublado pelo Seu Madruga, mano. É aquele da gangue da Machadinha, mano. Mas esse filme, cara, o interessante dele é que ele é comédia, ele é uma comédia pastelão, e ele é mega adulto, né? Porque no começo do filme, começa esses bichos sendo a gangue anterior, que era a gangue fodona, quando ela foi substituída pela gangue do Machado, teve uma chacina, né? Isso, aí eles começam esse filme com a morte do líder, e esses bichos arrancam a perna dele com o machado, cara. E dá um tiro de escopeta nas costas da mulher dele, cara. A sangue frio. É muito forte, cara, a cena. Que o filme era adulto, que tem um chinesão lá viado que fica com um rego direto aparecendo. Mas... muito engraçado. Cara, esse cara é muito engraçado, cara. E ele, e os caras tudinho luta com alguma delicadeza, né? E esse cara é o cara que tem uns punhozão fodão, né, cara? Ele é um punho de aço, cara. Isso mesmo, é o viadinho que usa as argolas do Sonic pra lutar. Bota as argolas lá do Sonic e luta. O bicho é fodão, velho. Mas é viado pra caralho, meu irmão. É legal que ele fala assim. O cara fala assim, sai daqui, sua bicha. Ele não tem culpa de nascer gay. Ele sai correndo, o cara assim, com os dois braços pro lado. Acho até agora, mano, não entendo por que é que não fizeram o Dragon Ball com esses caras aí, mano, desse filme. E sabe o que é pior, Joel? Sabe o que é pior? Que o Stephen Chow dirigiu o Dragon Ball. Puta, velho. Qual? Aquele Dragon Ball bosta? Isso. Quem é o diretor é o Stephen Chow, cara. Puta não, mano. Cara. Tá ali. Agora ele caiu aí. Coloque aí no IMDB, bota no Google aí Dragon Ball e veja quem é o diretor. Meu Deus do céu. Olha o nível do cara descendo, né? Cara, mas agora ele perdeu muito. Eu acho que ele foi manipulado pelo estúdio. Eu acho que o estúdio mandou no Bob Ray, mano. É, porque por isso não saiu mais filme desse bicho. Nego vendo só os filmes dele fodão, aí de repente esse cara pode fazer filme, né? E o nego vai ver que ele fez o Dragon Ball. É, claro que ele pode fazer filme. Ah, mas vamos falar de porra por aqui. Joel, eu estou vendo a lista aqui dos filmes do Jack Chan e você esqueceu um dos filmes mais importantes do Jack Chan no meio ocidental. Esse filme, ele fez um mega sucesso quando ele foi lançado. E eu me lembro que ele ficou um tempão no cinema e foi um dos filmes mais populares do Jack Chan até hoje, que é o Arrebentando em Nova York. É, esse filme é massa, viu? Foi pro cinema aqui no Brasil, esse bicho. Veio, cara. Ele ficou um tempão no cinema. Lembro como se fosse hoje, que eu fui umas três vezes bastindo no North Shop, mas... Ei, mas tu é velho, viu? Porra, você era um Manel, mas... Porque o Manel já trabalhava nessa época aí. Os idosos aqui são vocês, mano. E esse filme tem aquela história clássica, né? Que ele vem da China pra morar na América. É. E logo em Nova York, e ele acaba lidando com uma gangue, uma espécie de... Não é nem gangue, né? É tipo máfia, né? É tipo uns gangsters mesmo. Tem tem uma sobrinha também nesse, né? Isso! É verdade! Pô, é a história mais clichê do Jack Chan, cara. É. E ele tem que enfrentar essa gangue que acaba sequestrando a menina, uma coisa assim. Destrói toda a loja do tio dele, que ele tá morando. E esse filme, ele utilizou muito... Nos outros filmes ele já utilizava, mas nesse aí ele utilizou demais o cenário ao favor dele, né? Que é utilizar o cenário a favor quando tá lutando, né? Isso aí o Jack Chan usou demais no Arrebentando em Nova York. Ah, mas eu acho que estaria a história do filme, né? Que o Jack vai visitar o tio dele, que tinha acabado de casar, né? Aí, não sei o quê. Aí o Jack, ele chega na casa dele, aí o tio dele, o chinesão lá, casado com a negona gordona, vixi, doido. Eu estaria. Mas cada um com a sua tara, né, mano? Pois é. Que ele é mega apaixonado por mulher gordinha. Quanto Unidos, mais gordinha, né? Melhor pra ele. Agora vocês lembram do Police Story 3 e o 4? Cara, eu não lembro. Jack Chan também, mudou o ator. É, não, Jack Chan também. Eu não lembro, cara. Talvez eu tenha assistido, mas eu não sei qual é. O 3 é porque ele não ficou muito conhecido aqui, mas o 4, ele é conhecido aqui por outro nome, mano. Aquele primeiro impacto ali do passar no SBT direto. Aí, aquele... do Silvão, né? Aí. Talvez se ele botasse Police Story 4, talvez até mais gente assistir, né, cara? Esse negócio de mudar o nome pode com o filme, cara. Porque fica uma bagunça desgraçada, mano. É o famoso. Famoso filme lá que luta com as escadas e o cavaletezão. Pois é esse que eu tô pensando, que é tipo assim, parece aquelas roupas de pintor americano, né? É, pois é, isso aí mesmo. Pintor americano, ainda tem. É, não, aqui no Brasil não usa aquela porra, não, macho. Mas o nego vai pintar a casa nos filmes americanos e o nego usa aquela roupa mesmo. É, mas isso é racismo, quer dizer que a roupa de pintor brasileiro é uma bermuda jeans e uma camisa do Corinthians. Isso aí não é roupa de pintor, não, maluco. Isso aí se chama macacão, mano. Macacão. Macacão, cara, não conhece os macacões, mano. Outro filme que passou só uma porra no SBT também foi o Mr. Nice Guy, né? O cara. Mr. Nice Guy, eu acho tão fraquinho, cara, ele. Acho legalzinho, é nada, acho massa. Mr. Nice Guy é um clássico ali, mano. Mr. Nice Guy é conhecido, mas eu acho ele tão fraquinho, cara. O Jack Chan tem filmes muito melhores, cara. É o Mr. Nice Guy que o Jack ele vai descendo numa vidraça inclinada, correndo. É esse aí? Ah, esse aí é o Quem Sou Eu, mano. Esse aí. Vixe, meu irmão. Quem Sou Eu é foda. O Joel é o enciclopédia do Jack Chan, macho. É o que ele é o índio, né? No começo. Não, é o que ele, índio. É o que ele bota o cara lá dentro do carro e faz um soro de água de coco no cara. Ele é tipo um espião, né? Esse bicho aí nesse filme aí. Então, pra mim, o Quem Sou Eu só me lembra da Record. Não sei porquê. Meu computador tá pra reiniciar, mano. Que diabo é isso aqui, mano? Ah, é isso, mano. É, mas ele já deu. O Manoel chegou um quase travado, né? Ele só tá interrompendo, mano. É, mano. Quando eu apanho tanto no logo, o computador tá pedindo pinique, quer reiniciar. O computador é da jeito, filho do ego. Tá perdendo muito no logo, mano. E o computador diz, não, mano. Existe isso aí. Existe, né? Existe. A jogar Tibia. Tibia é mais difícil que logo, mano. Ah, meu zobo, vai se ter, mano. Ei, mano, o pior que é aquele filme mais irado do o mestre lá do Jack Chan. Até hoje eu não assisti, mano. Que mestre, viu? Já veio isso. Mestre Invencível, mano. Ah, muito cheio, bem. Que ele usa o estilo do bêbado, né? É, mano, o Neto falou que é muito irado e o Joel também. No mas outro. Vai, como é que tu nunca. E até hoje eu não assisti, mano. Esse filme é muito bom, cara. É que tu nunca viu esse filme, mano. Vindo do Maná, não me surpreendo, não, mano, isso aí. Na vida real, esse estilo de luta quem inventou foi ele, não foi? Não, eu acho já que existia, não. Já existia. Aí tu quer avacalhar, né, velho? Porque eu vi em algum lugar, cara, que não sei se foi ele que criou, mas foi ele que difundiu essa porra. Tá certo que o cara é velho, né, mas se também é putaria, né? Tu quer desqualificar o mestre dos mestres, mano? Se fosse pra criar alguma coisa, tinha que criar o Bruce Lee, mano. Porque tem um Mestre Invencível 1 ali, que é antigo, que são uma porra de 70 e tanto. Que é melhor do que o 2. Não, o 2 é. Ah, não, cara. O 1 é muito mais massa que o 2, cara. O primeiro é o que. O mestre dele é parecido com o Shin do The King of Fighters. Isso mesmo, eu já ia falar isso, cara. Que eu acho que o The King of Fighters copiou desse filme aí, né? Porque veio antes, né? E o 2 é aquele que começa tipo num trem, mano, esses bichos correndo. Aí o Jack Chan luta com os caras numa fábrica zona. Acho o melhor filme que existe, é o do Jack, é esse aí. Tu acha o 2 melhor do que um? Eu prefiro um do que o 2. Acho o 2 muito... O 2 porque... não é que o 2 seja ruim, não, mas é porque o 1 é melhor. Vou fazer um teste com o Joel agora. Joel, qual é o filme? É o Mestre Invencível? Um ou dois que o Jack mostra praticamente todos os estilos de Kung Fu? Ele mostra o estilo do macaco, o estilo da cobra. Ele, tipo, vai aprendendo os estilos do bebo, que são quatro, né? Que é uma mulher da flauta, o cara do barril. E... Não, mas tem um momento no filme que ele tá mostrando pra alguém, ele mostra o estilo que tem. Isso, eu acho que é um. Que é o treinamento básico lá dele, que esse bicho fica fazendo umas flexão numa palha, né? Mas você assustaria, né? Que o velhinho vai treinar ele, não sei o quê. Aí bota aqueles potezinhos de macarrão chinês. Aí bota um na perna, outro na outra perna. E ele segurando dois nos braços, assim. Caramba. Os amigos do Jack Chan vão lá e bota tipo um banquinho de trás dele. Que dependendo de um ângulo, não dá pra ver o banco ali. Aí o mestre fica todo, rapaz, os bichos aí tá. Faz tempo, né? Faz tempo que o cara tá aí, velho, não saiu. Mas o primeiro é massa, mas agora tem um antigão ali do Jack, mano, que é o Punhos de Serpente ali. Isso aí é doido. Não me lembro como é que é o filme. 1970. Se eu sumir, meu computador travou, viu? Ele é tipo como se fosse o Mestre Invencível, sendo que mudando os estilos, né? Que em vez do bebo é uma serpente. Olha aí. Eu me lembro que esse aí é o que tem um cara que parece um Madrugazão, mano. O cara com bigodão lá. Ah, pra ser o Madruga, hein, mano? Deve ser muito doideiro, né, mano? Agora tem um filmezão antigo do Jack que eu acho massa, que eu assisti em VHS, não sei se vocês viram. Que é um de máfia, mano, do Jack, que é o Chefão por Acaso. Ah, meu irmão, esse filme é bom. É massa demais, mano. Cara, esse filme é antigo também, não é não, cara? É antigão, mano. Agora tem uma luta dele, mano, com o pessoal da máfia, mano, que o cara, tipo, desafia ele. Ah, rapaz, tu é o novo chefe da máfia, não sei o quê. Falando com o Jack aí, não, mas tu vai ter que enfrentar esses caras aqui tudinho, não vai sair daqui não. Aí esse bicho vai e quebra todo mundo, mano, no restaurante do cara é massa, mano. Esse filme é pouco conhecido, né? Esse filme é bom. É pouco todo conhecido. Filme de máscara tem que ter um restaurante, né? É, ele é do tempo daquele projeto China, mano, que o primeiro é o dos piratasão ali. Vixe, meu irmão, esse filme, esse aí é irado, viu, mano? Esse aí é massa, mano. É doido, mano, os piratas asiáticos ali, né, toda vida que o cara encontra não, viu, mano? É porque o projeto China é como se fosse um police story antigo, né? É, mano. Que mais tem uma cena lá que o Jack dá uma rasteira num pirata, o bicho cai, mano, tipo um hélizão assim no ar, mano. Esse bicho aí caiu de verdade, viu, mano? Foi mentira. Essa doeu, né? Porque o cara cai de um jeito, mano. Até botar é igual aqui, aquela viu? Parada do cara analisando os bastidores de gravação do filme do Bruce, né? É porque eu acho, velho, que foi tão natural de um jeito, velho. O cara caiu bem certinho, mano, no chão, velho. Mas se duvidar, cara, o filme do Jack Chan deve ter caído mesmo, irmão. O nego se fode muito, mas fazendo esses filmes. Orçamento baixo, né? O cara. É nem orçamento baixo, cara. É porque as acrobacias que ele faz em si, cara, são muito complexas, cara. Cara, quebrando um pé a cada gravação, cada cena e pronto. Esse filme aqui do Sammo Hung, o MBO e o Jack Chan, o Neto vai lembrar também, que passou ali pouquíssimas vezes na sessão kickboxer na Band, mas que era massa ali, aquele Missão na Ilha de Fogo, que esses bichos eram tipo o presidiário, os três. Esse daí era massa, viu, mano? O Sammo Hung vivia fugindo, né, mano, da prisão. É, mano. Bruce é o melhor, só tem que dizer isso. Eita. É o momento do Manel, né? Não, fala aí, não. Contribuição. É, o momento do Manel, ele é o Bruce, é o melhor. Aí, imitação zona perfeita, velho. Primeiro filme do Bruce que eu assisti, ou foi o Operação Dragão, ou foi aquele da fábrica Zona de Gelo ali, que é o... Eu acho que o primeiro que eu assisti dele foi da fábrica de gelo, né? Esse da fábrica de gelo é massa, mas... E teve uma porrada de gente ali que se fudeu todinho nesse filme, mas... É, o meu foi Operação Dragão, não tem como fugir, não. Foi o primeiro filme do Bruce e no cabine vocês vão saber o que a gente achou dele. Era pro Manel ter gravado com a gente, esse baitola faltou no dia, macho. Falei, mamãe. Aquele filmezão clássico do Chuck Norris e do Bruce Lee, O Voo do Dragão. Filmezão ali é bosta, mano. Eu acho que esse filme, galera, tem a cena mais humilhante de filme de luta, que é quando o Bruce Lee arranca o cabelo do peito do Chuck Norris e sopra assim, ó. Vem, fela da puta. Caralho, Chuck Norris, cara. Fela da puta. É muito bom, mano. Uma das coisas que eu acho mais legal do filme do Bruce Lee é aquele som que é feito, né? O efeito sonoro da porrada seca. É como se fosse um pedaço de madeira batendo em carne, meu irmão. Não é, velho? Puta que pariu, mano. É muito bom. Quando eu escuto esse sonzinho na televisão, mano. Vixe, meu irmão. Esse filme aí é bom, mano. Puta. É o som da porrada, compadre. É isso aí, mano. E aquela telazinha toda embaçadazinha, mano, assim, que toda meio granulada, mano, assim, o filme. Cara, imagem estilo manchete, né? É, mano. Essa ideia é boa. Quando o cara vê, mano, vixe, meu irmão, isso aí é massa demais, mano, isso aí. mas eu acho que é uma coisa que eu nunca vou aprender com muito treinamento, é o soco de uma polegada. Só o Bruce conseguia fazer isso, mano. Porque o soco de uma polegada, para os ouvintes do Azila que não sabem quanto mede uma polegada mede exatamente 2... É, mas tá insinuando que a negada é burra, Tem um documentário do Bruce Lee que mostra eles fazendo o teste com o soco dele. Ele fazia essa distância e conseguia dar uma potência de soco impressionante com essa distância de 2,5 centímetros. Aí ele ficou conhecido por dar um soco destruidor na distância de 2,5 centímetros. O próprio Tarantino faz essa homenagem do soco de uma polegada no próprio Kill Bill, que é quando ela tá presa dentro do caixão. Ela mede com o dedo assim, né? Volta o dedo e dá um soco. Sendo que o do Kill Bill, na verdade, é o soco de um palmo, né? Que é um palmo, que ela tá aberta. Não é um palmo não, cara. É a distância do dedo dela. Sei lá, é 3 centímetros. Pois é, o Bruce Lee fazia dentro daqui. Ela tem até um dedo de um palmo já me deleita. Só o dedo dela, cara, que ela bota o dedo assim, é, paralelo ao caixão e só fecha a mão. Imagina que ela tá com a mão aberta, ela fecha de uma vez, dando um soco. O Joel aí, o mano, no outro aí disse que a mão dela tem, o dedo dela tem um pau, mas é bem. Ela perdeu a virgindade, assim, ela não precisa nem de ombro. Ela não precisa nem de ombro, deixa eu entrar aí, olha bem. Putaria. Comentário Manel, né? Sendo de qualidade. Agora, o melhor filme do Bruce que eu acho é o Fúria do Dragão, aquele da Academia Zona de Karate. Ixi, mesmo, esse é um dos que tem as frases mais massas, não tem nem como. Meu amigo, é, velho. Fúria do Dragão. Todo filme do Bruce Lee, o Manel fala que é o melhor, macho. O dele são os melhores do que todos os outros da humanidade. Todos os filmes do Bruce Lee pro Manel é top 1, macho. Não, top 1. É foda, macho. É massa que o cara vai chegar assim aí. Ah, você não pode pisar aqui com sapatos. Esse aqui é um templo japonês aí. O cara vê Bruce... que o Manel é um cara seletivo, né? O Bruce ele tá com um murrão no cara. Bah! Aí o cara vai caindo assim. Esse bicho. A China é um país livre. Aí pisa com sapatos no tatame. Agora você vai meio de esmola, né? Eu acho putaria que nesse filme aí, nessa cena, mano. O Bruce Lee, mano, ele pega dois caras, né, e fica tipo rodando assim no ar. Aí quando a câmera muda, mano, muda pra um plano de cima, assim. Aí os dois caras viram dois bonecosão, mano. Tipo... cara todo duro, mano. É que nem na cena do Operação Dragão, quando ele dá o chute final no vilão, que é só um bonecosão de pano. Pá! Ele é aquele ursozão do Hulk, é o urso do Hulk. A gente vai botar o link aí do urso do Hulk, pessoal. Vocês cliquem aí no lindo urso do Hulk, são que estaria. Mas uma coisa assim que eu queria observar sobre o filme do Bruce Lee é o seguinte: Manel, que é o maior fã do Bruce Lee que está aqui no cast hoje. Tem algum filme do Bruce Lee que ele faz um personagem diferente do Bruce Lee? Porque todo personagem do Bruce Lee é o cara fodão que chega, faz aquele olhar assim que todo mundo fica com medo. Aí e se o cara chegar pra ele, ele mete a chibata ou então dá um murro na cara ou então um chute na cara. Pra mim, o primeiro filme do Bruce Lee foi o Lanterna Verde. E ele não é tão fodão. Lanterna Verde! É, mano. Não, Besouro Verde! Besouro Verde não era um filme, era uma série. Bicho de Lanterna Verde. Mas Besouro Verde não era um filme, não. Besouro Verde era uma série, não era, não? Ele fazia o Cato na série? Era a série. Pra mim, o meu filme do Bruce Lee foi Lanterna Verde. E não é só Besouro Verde. Agora eu quero ver o pessoal fazendo montagem. Vamos montagem ali, Lanterna Verde. Lanterna Verde. Lanternazão ali. Mas no Besouro Verde, macho, ainda assim ele fazia o Bruce Lee, cara. Só que ele usava uma máscara. A única diferença do personagem era essa, cara. Todos os filmes ele interpretava ele mesmo, né, cara? Todo filme. Ah, mas toda vida que ele dava aquele olhazão de mal assim dele, a tela dava um zoomzão na cara dele assim. Agora, uma coisa que o Manel não vai concordar. O zoom daqui do filme do Bruce é comédia, né, mano? Sempre aquele zoom no olho da galera, assim. Ele é só ele, viu, macho? Manel, o que é que você acha do grito do Bruce Lee? Flawless victory. Isso foi o grito do Bruce Lee, cara. É. Mas ele tá mal. O dele, ele se baseia num gato, né? É o grito mais intimidador que já pode existir, mano. E tu sabe que é o mesmo grito do Liu Kang, né? É, tu vai dizer que o Bruce imita o Liu Kang, né? Não, mas... Ah, é, o Bruce imita o Liu Kang. Eu, não, porra, o que eu tô falando... Mortal Kombat foi baseado no filme do Bruce Lee. O que eu tô falando é que o grito do Bruce Lee... Desculpa aí os fãs, bicho, mas não, pra mim não intimida não, velho. Oh, tá, não intimida porque tu não tomou um soco de um polegado. Se tu tivesse tomado um soco de um polegado, macho, tu ficava intimidado com o grito dele. Tinha um cara na minha academia que imitava os gritos do Bruce Lee, cara. Toda vida que eu ia lutar com ele, eu começava a rir, bicho. Que é muito engraçado os gritos do Bruce Lee, mano. É, porque tinha um cara também lá na academia que ele treinou, que ele imitava o Bruce ali também. Todo... Ora, mas o cara tava dizendo aí que o Highlander foi baseado no confronto do Jet Li. Agora, vocês assistiram o Jogo da Morte ali, na época que ele foi editado, não sei o quê. Você que ele dizer na época que ele foi lançado. Não. Tá bueno, aí a gente já tava de muleta, viu, compadre, se a gente tivesse assistido. É porque ele, na época que ele saiu, foi na época da morte do Bruce, né? Aí o filme não pôde ser completado, não sei o quê. Os caras filmaram o filme com papelão, mano, do Bruce, mano. Como é que pôde? Fala um mas isso daí, cara, isso aí a gente já falou isso no cast, né? No cast do Bruce Lee, não foi? Foi, mano. Os caras acharam. Agora, aquela cena final que o Bruce Lee ia subir na torre, não sei o que, enfrentando os caras. Eles completaram a cena todinha, do começo até o fim, até uns 40 minutos. Aquela cena ali. Ele enfrenta uns 4 caras, aí enfrenta o negão lá em cima. Que negão, mano? Abdul Jabbar, porra? Abdul Jabbar. Carinha Abdul Jabbar, né? Ah, esse bicho aí é doideiro, né? Ele deu não. O cara, é sério, o nome do cara é Jabbar ou é Jabal, cara? Eu estaria no primeiro andar, mas que ele vai enfrentar um cara que tem um muchaco. Aí o Bruce puxa ali tipo uma varetazinha, né? Aí o cara fica. Não, é um cara que usa dois bastão, né? Aí o cara faz aquela musiquinha, né? Com os bastão. Aí o Bruce puxa a varetinha e faz no chão também. É, da hora o cara fica olhando, ele dá uma lapada na cara do cara, o cara nem vê, né, direito. Putaria. Meu tio, ele é faixa preta de karatê, ele foi professor por muito tempo. Tem a história que ele conta, cara, que toda vida que teve uma vez que ele foi brigar com o cara, que ele foi e deu um chute no cara, aí o cara parou, olhou pra cara e falou assim: foi com o pé ou com a mão? Essa pergunta é doideira, viu? Putaria. O bicho é rápido demais mesmo. Eu acho que uma das maiores decepções que eu tive na minha vida foi quando eu comecei a fazer arte marcial e eu percebi o quanto é difícil você lutar com alguém, viu, mano? É, mano. E a pior coisa que tem é quando bate canela com canela, mano. Caralho, mano. Tá que pariu, tá demais, mano. Eu sou né, cara? Agora vocês acreditam, né? Porque tem várias lendas desse negócio de filmagem de filmes de Kung Fu, né? Vocês acreditam naquela taria dos caras acelerar a câmera, não sei o quê, pra dizer que o cara é rápido, ó? Cara, mas tem uma, outra lenda. No isso daí Bruce, falou, ele não acelera, não. Inclusive, falou, eu também, mano, acredito que os chineses têm o poder de voar. Ei, ô, Joel, isso aí que tu falou, cara, me lembrou outra lenda do Bruce Lee, cara, que tem uma lenda que diz que ele ia mais devagar do que a velocidade dele mesmo, porque a câmera não conseguia gravar ele na velocidade máxima. Não, mas isso aí era verdade, mano, isso aí. É, isso é lenda, porra. Ah, isso é verdade, mano, tá doido. É, tu tomou como verdade, né, seu baito? Né? Eu tomou como verdade. É, sendo do Bruce, eu acredito, isso aí. É verdade, mas eu acredito piamente, né, cara? O Joel tirou a minha frase, ó, mano. Sendo do Bruce, mano, o cara não tem como mentir, não, mano. Acho, mas é porque o bicho era tão poderoso de um jeito, mano. Acho que ele tinha que diminuir o poder dele, mano. É igual prova isso, né? Se o cara não diminuir. É igual o Arnold ali no Conan, mano. O bicho teve que perder 3 quilos ali pra se mexer a da espada, mano. caber na câmera, putaria. Como é que é, mano? Ele teve que perder 3kg pra mexer a espada. Que diabo é isso aí, mobilidade, cara. É. A mobilidade do cara, mano. O bicho era todo durãozão assim, mas de tanto músculo trabalhado, mano, que ele teve que perder uns quilinhos pra conseguir manejar a espada, se mexer direitinho. Caraca, os músculos dele travavam ele, era, mano? É. Exatamente, mano. Ele, o diretor, quando ele chegou lá pra filmar o Conan, o diretor deu uma espada pra ele, ele não conseguia nem rodar a espada direito. Valeu, bicho, ele tá parecido comigo, eu não consigo nem coçar as costas hoje em dia e tal. Ah, mas é sedentarismo, cara. Aí é osteoporose, não tem nada a ver, não. O teu caso é falta de coragem. E o Joel tinha perguntado aí se é possível fazer filme de luta, as coreografias com velocidade. Eu digo que sim, porque quanto mais rápido você fizer, menos força você coloca. Acho que tu sabe o que é que eu acho que é verdade, mano. Que teve um cara na época que a gente treinou, mano, que o cara foi fazer uma apresentação. Aí esse bicho foi fazer o cati do gafanhoto, mano. Aí ele se concentrando lá, bem meia hora se concentrando. Ninguém. Também, ah, bicho, filho da puta, vai começar não, né? Todo olhando. Aí de repente o professor. Aí esse bicho. Brrr, deu uns 20 movimentos, assim, em tipo uns 3 segundos, mano. Aí o cara, valha-me Deus do céu, mano. Foi o que esse bicho fez, velho. Então ele deu ali uns 25 movimentos. É o caralho. Foi o cara, deu uns 25 movimentos em uns 3 segundo, e o mais invocado é isso, né, cara? Quando você faz arte marcial e você vê o quanto o cara é fodão, sem você tá lutando com ele, você já fica com medo do cara, o seu psicológico já fica abalado e você já não luta bem se você for lutar com um cara desse, mano. Porque você vê a velocidade do cara, toda vez que a galera vai lutar contra mim, é desse jeito aí, mano. Não, é que vão lutar contra desse jeito, né? Tu fica com medo do cara. O pobre do Neto aí, ficasse tremendo. Se eles vão comigo aqui, o pobre do Neto já fica rindo. Ixi, meu Mandel, fala, meu Deus. Os caras ficavam com medo de quebrar o Mandel. Tá tudo lascado agora. Porque toda a vida a mãe do Mandel vinha reclamar, né? O cara já ficava assim, batendo o Mandel. Ei, vocês lutavam mesmo um contra os outros? Quem é que apanhava mais? Era o Manel, era? É claro. Eu tô treinando uma vez, mas contra eu e o Neto. Ixi, tá, era putaria, mas esses confusão, macho. Aí, sendo que era lá no professor ainda. Lá na academia. Eu, Neto, o Joel e tal. Aí o Neto. Eu dava, metia a pesado nas pernas do Neto. O Neto só faltava morrer. Aí, não, peraí, mano, vai matar, mano. Aí o professor passou do lado, é isso aí mesmo, meu filho, bota pra correr. Mentiroso, mano, na época o ombro do Manel batia na minha canela, mano. Como é que me acertava um chute, mano? Aí o Neto, mano, o Neto ficou puto, aí o próximo golpe dele, ele largou com toda a força. Já é putaria, velho, que a gente ficava frescando, aí o professor ficava puto ali, aí, rapaz, o próximo que ele brilhar os dentes, aí pagar 100 flexão, cara, vigi. Brilhar os dentes, mas, ficava logo sério, né, cara? Mas a mais clássica foi a do professor dizendo, né, vocês estão muito mole, vocês estão com fome, é o malaca lá, vixe, aí tá aí pagar merenda. Rapaz, mano, a academia de vocês era escolhida o professor Raimundo, viu, mano? Era só putaria direto, viu, mano? Lutar que é bom nada, né? Esse dia eu ri muito, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu pra segurar, não, mas isso aí. Putaria, velho. Mas algum de vocês já se machucaram assim, feio mesmo, assim, fazendo arte marcial? Eu já desloquei o pé. O Joel, tropeçou do próprio pé aí, deslocou o pé. Isso é coisa de noob, mano. Isso é coisa de iniciante. O Joel não contou a. Como é que se diz? A participação dele no Muay Thai, né? Putaria, o cara chutando minha perna, mano, na parte de dentro, assim, com low kicks. E é porque eu tava com as almofadas zona, mano. Aí minha perna no outro dia roxa zona. Doido. Aí, câncer, velho, isso aqui, velho. Perdi a batata da perna, né? Daria o câncer de batata de perna. No dia que eu desloquei o pé, mano, fui tacar um chute no cara lá. Aí eu taquei o chute, foi tipo o Anderson Silva. Taquei o chute, meu pé virou tipo o pé dos bonecos dos Cavaleiros Zodíaco. Valor, meu Deus do céu. O Joel cai fora. O meu foi o seguinte, eu tava lutando com um cara e ele deu um chute, como diz aqui no Ceará, nas fontes. Que é aqui na fonte. Bem na fonte, compadre. Cara, o chute dele encaixou perfeito, que é bem aqui do lado, né? Tem o seu olho aqui do lado do olho, aqui, né? Na lateral do rosto. Bem do lado do olho, assim, na altura do olho aqui na lateral. Cara, o chute dele foi tão invocado que bateu, desmaiei na hora, mano. Desmaiei na hora. Caraca. Aí eu acordei a galera dando tapa na minha cara. Acorda. Cara, mas é que tem que dizer que colou com outro cara pulando com os braços levantados, ó. No tempo que eu fiz, eu não lembro se foi karatê ou foi kung fu. Teve um maluco que ele deu um chute e ele deslocou a perna. O pessoal retardado foi da assistência dele, puxou a perna dele e quebrou. Aí sim, viu? Aí é. Só aí, tá em tá de parabéns, viu, a equipe de kung fu. Mas você já levaram a porrada clássica que todo mundo tem que levar quando faz arte marcial, que é o chute nos ovos. Ixi, ah, mano. Nunca levei, não. Mano. Esse aí, mano, teve um caso ali que foi o companheiro. Alguém jogando bola, mas... Tava o companheiro do Robson, que era um cara lá que treinava, e o rendeiro... O Robson, caralho, é o namorado dele? Não, mano. É o companheiro. É porque a gente não sabia o nome do cara, mano. Aí ele era amigo do Robson, treinava lá. A gente apelidou o cara de companheiro do Robson. Ah, porra, é sacanagem. Esse bicho, mano, tava lutando com... Aliás, lutando não, né? Treinando só. Tipo, era tipo... O cara dava o chute e defendia, o outro defendia. Aí esse bicho tacou o chutão, mano. A gente só viu a cena, mano, assim, o cara treinando normal. De repente, o companheiro do Robson no chão, mano, assim. Aí eu rendei assim, rapaz, foi sem querer, não sei o quê. O professor, vixe, o que foi que tu fez aí? O cara do chão lá e... Os caras ficaram balançando as pernas dele lá. Esse negócio de balançar a perna nunca entendi. É pra acordar o cara, essa porra, é? Sei lá, mano. Ou é pra relaxar os músculos? Acho que é porque o cara não ficar estéreo, né, mano? Que a porrada é violenta demais. Outro caso clássico de arte marcial. Vocês já passaram vergonha lutando? Eu já, porque era colega do Manel, né? Aí... Eu já passei uma vergonha foda aqui. Eu tô procurando o vídeo aqui pra vocês verem, porque foi pra internet a porra desse vídeo que a galera da academia botou, que foi uma luta do Samuel contra Samuel. Era um cara que era da minha mesma altura também. Tu no espelho, foi? Mesma altura, praticamente eu, só que é moreno. O cara era o Dark Samuel mesmo. É, literalmente, anti-Samuel. Samuel versus Samuel. Aí o que acontece? Aí o que foi que eu passei vergonha? Tem um chute no taekwondo que se chama... Na verdade, tem um bocado de chute, né? Isso, tem vários chutes. Mas não é só chute, não, hein? Mas simplificando, tem um chute devastador que você gira o corpo e vem com a perna de trás, chutando como se fosse um coice. Quem jogou o Tekken sabe que chute é esse. É, eu conheço, chute aí, mano. A voadora do Van Damme, essa aí. É, não, mas é o chute do Orang, mano. No final do combo do Orang. Ah, sim, sim. Sei nem que é Orang, mas... Tu não jogou Tekken? Quem não, seu baitola? O nome desse dos cara, não. O nome desse chute é Chichagi. Chichagi é o nome do chute no taekwondo. Aí eu peguei, fui dar esse chute no cara, mano. Aí o fela da puta, sabe o que foi que ele fez, mano? Ele se jogou pra frente, esquivou do meu chute e eu taquei a bundada no cara, macho. Aí o cara meio que... Meu irmão, macho, foi vergonha ler, velho. A minha bunda tacou na frente do cara, macho. Aí a negada chamou de bundô, Tioagui. Mas tu ganhou, meu, pelo menos a luta. Não, eu ganhei a luta dele, mas o problema foi que o final aconteceu essa maluquice aí, todo mundo da academia riu, doido. Ele ganhou com uma fusada, né, e cara? O pior que foi filmado, velho. Novo golpe, ó. Cara, deu uma pinada em ti. Essa bicha é a lendária chave de rosca. Ficou tão famoso. É a lendária chave de rosca, isso mesmo. Cara, ficou tão famoso esse chute que o Edmilson Filho... Lembra do Edmilson Filho do filme do Cine Hollywood? Não, o Edmilson Filho do Cine Hollywood, que faz o Sid Clay, se vocês assistiram o Cine Hollywood? Claro. Ele é meu professor também de taekwondo. Ele foi dar uma palestra lá, ele ficou sabendo do meu chute, mano. Aí ele veio falar comigo, ó, é assim que você tem que dar o chute. Ele pegou, me ensinou como é que faz o chute bem direitinho, mano. Mas ele sabia, mano. O Edmilson Filho ficou sabendo dessa história, mano. A galera costuma falar de filme de Kung Fu, do Jet Li, Bruce Lee, Jack Chan. Aí tem outros caras também, mano. O Donnie Yen também, bicho, é conhecidão, mano, lá na China. Donnie Yen é aquele cara que fez o Ip Man, que é o mestre do Bruce, mano. Filmezão foda, sim, mano. Sim, esse é bom. Agora tem um antigão dele, mano, passou na Band, só passou uma vez, mano. Que é o Arena do Tigre, mano. Peraí, só passou uma vez que tu assistiu, né, cara? Acho que o filme é massa, mas tu é doido, velho. Esse filme é massa demais, velho. Arena de quem, mano? Arena do Tigre, mano. Ele luta com o carinha que faz o Liu Kang, mano, no final, mano. Filmezão massa, velho. Mas por que o nome é Arena do Tigre? Tem um tigre dentro, é o que é? Não, é só Arena do Tigre. É meio que The Dragon, cara. O carinha do Liu Kang, mano, que fez o Liu Kang, ele fez uns filmezão ali massa, mano. É, mas o Ninja Branco, né? Tá aí. Nego abacalho. Nego não leva a sério, né, macho? Mortal Kombat é um filme massa, mano, de artes marciais, mano, até é doido. É, Mortal Kombat tem uma profundidade. Né? Profundidade. Principalmente na luta contra o Goro. Ah, nossa, cara. Essa luta... a luta contra o Goro e a luta contra o Sub-Zero, meu irmão. Puta que pariu, né, cara? Que bosta. O cara que fez o Liu Kang é o Robin Show, né? O nome do cara ali. E o nome dele é Robin Show, é, mano. Parece nome de jogador. Acha, não? O cara conseguiria um programa de TV fácil com esse nome, cara. Mas a melhor luta do Mortal Kombat, ó, que eu acho, é a luta do Liu Kang, que é o Robin Show, contra o Reptil. Então tem a melhor trilha sonora, a melhor trilha sonora e a melhor luta. Não, não, peraí, não tem um Reptil não, cara. Tem, mano. O primeiro tem, velho. Reptil. Reptile, né? Ele entra num corpo de um zumbi que tem lá, e ele entra no corpo de um zumbi e se transforma no Ninja Verde, que é o Reptile. Que é o final, a cena das baratas saindo da... Ah, sim. É porque ele eu pensei que tava confundindo a luta dele contra o Scorpion. Porque ele luta contra o Scorpion, né? Primeiro. O Scorpion, quem luta é o Johnny Cage. Isso mesmo, que vai até pro inferno. O Liu Kang luta com... Ah, tem até uma foto no bolso do Scorpion do Johnny Cage. Fica queimando, o cara era fã do Johnny Cage. Isso é escroto. Liu Kang, ele luta contra o Sub-Zero, né, na luta ali. Pois é, cara, e o Sub-Zero é meu personagem favorito do Mortal Kombat. A forma que ele ganha dele, bicho, eu achei humilhação demais, mano. Um balde d'água, né? Um balde d'água do cara. É aquele famoso desde pequeno, eu já sabia o que eu quero. Então, desde pequeno, escolhi sempre o Sub-Zero. O Jota aí agora é do funk ostentação. E é covardia, mano. E essa luta é covardia porque o Highlander ajuda o Liu Kang, mano. Highlander? Não, Highlander não, porra, é a meninazinha. O Raiden está limpando o coisa lá, o assoalho, e deixa o balde d'água e dá o toque pro Liu Kang quando tá saindo. Fala, água, não sei o que lá, use a água. Tem certeza, acho que é a meninazinha. Certeza absoluta. Agora, esse filme do Robin Schumann passou uma vez só na Band. Cara, mas eu... Calma aí. A Band compra esses filmes pra passar uma vez só, mas é isso mesmo, cara, tá me dizendo. Tem uns cara tão ostentando. Vez, mano. Sei que... Não, o Joel aí eu não duvido não, mas o bicho, o bicho ele fica na TV direto pra ver que filme que passa, mas a quantidade de filme que esse homem assistiu, mano. Esse filme, o nome dele é o Grande Mestre dos Kickboxers, mano. Dos Kickboxers, no plural mesmo, velho. Tá, porra, aí o filme é bom, viu? No final, mano, o Robin Show ali, ele enfrenta um americanozão, tipo numa gaiola cheia de espinha, num torneiozão muito louco lá. Acho que o filme é massa, velho, já é doido, velho. Tá aí um negócio que eu nunca entendi, por que kickboxer se chama kickboxer se é a mesma cor de Kung Fu, é praticamente o mesmo Kung Fu, mas por que o pessoal chama de kickboxer? Não é americano, tem que ter o jeito dele pra tudo, mano. Ô, Samuel, o Isaac falou, cara, chutando, pode ser porque a arena de briga era a mesma do box, mas também valia chute, entendeu? Filmaço ali que eu achei que seria um ator que iria trazer as artes marciais de volta era o Tony Jaa, com Ong Bak. Que o filme é fodão, mano. O primeiro. É o do elefante? O Ong Bak, o primeiro é o das estátuas. Esse aí do elefante é o protetor. É o elefante, é o cara do elefante, né? O Ong Bak provou pra todos nós o quanto pode ser violento um joelho, viu, mano? É doido. Esse é doido, mano. Joelho e cotovelo é com ele mesmo. pior que é mesmo, mano. E a porrada você sente que é seca, viu, mano? É doido. Aquilo ali eu sinto que a galera tava recebendo a porrada mesmo. Porque não tem como o cara pegar leve com a joelhada, não, macho. É doido. Toda joelhada dói, compadre. Aí esse bicho vai com um gorro de gás, mano, assim, dá um não, passão mais, ali. Mais, pra mim o que dói mais é quando ele pula assim, ação, pula além do cara e volta com o cotovelo da cabeça do cara. Ó, não, tem uma cena nesse filme que eu senti a dor do cara, mano. Ele pula, segura as pernas pra trás e cai de joelho no descendo mesmo, quebrado. Cara, isso que eu ia falar. Que tipo assim, ó, isso daí que tu tá falando é um golpe, todo mundo fala assim: ah, esse golpe é muito mentiroso, ninguém ia fazer. Cara, eu tava vendo um campeonato mundial de kickbox, cara. E maluco, o cara correu pra cima do outro e ele usou o cara como escada, pulou e desceu com a joelhada, cara. Caralho. Eu fiquei transtornado, cara. Olhei o vídeo umas 50 vezes, sem brincadeira, cara. Eu achei muito foda, cara. Irado. Aí tem um golpe do Tony Jack que ele dá nesse long back, mano, que é um. Ele vai pra trás, dá dois passos assim pra frente, aí vai com o joelho todo com gorro de gás, mano, assim pra frente do cara, mano. Puta que pariu, mano. Tipo o especial do Joey, mano, The King. Irado. Doido. O protetor ali, eu acho mais massa que o Wong Back, que é o da elefantezinha. Meu tio é viciado nesse filme, meu tio. É o protetor que ele pega o rabo do elefante, gira e joga o elefante. O meu tio, cara, ele é muito viciado nesse filme, cara. Até doido, mano. Volta e meia, vou na casa dele, tá assistindo esse filme, cara. Tem uma cena de 10 minutos, esse bicho subindo as escadas sem corte, né, mano? Essa cena é muito foda. É um tipo um hotel, né? Uma coisa assim. É, ele vai subindo as escadas e não tem corte nenhuma, tipo uns 10 minutos, mano. Essa cena é uma pancadaria muito louca, viu, mano? Ele ficou meio, sei lá, mano, ele meio que desapareceu. Sumiu, né? Ele se aposentou, né? Já é o cara novo, ganhou dinheiro. mano, ia sair um Mortal Kombatzão mais doideiro aí. Isso é uma série web que o pessoal disse que é massa que só. É, que é o Combat Legacy. Os robôs, os Cyrex. Eu ainda tenho fé de um dia fazerem um filme do Street Fighter que preste. Eu não sou fã a ponto de querer ver isso de Street Fighter, não, cara. Um filme de Street Fighter ser muito chato. Eu quero ver um filme bom do Mortal Kombat, cara. Como é, mano? Tu quer ver um filme do Morgan Freeman? Eu quero ver um filme bom do Mortal Kombat, cara. Ah. Mortal Kombat, o filme ficaria irado, mano. Porque o Mortal Kombat ainda é muito violento, cara. O Street Fighter é o Street Fighter, cara. E se fizer se fizessem um Mortal Kombat com censura 18 anos, com os fatalities, de forma criativa, que nem o jogo novo que saiu, Mortal Kombat 9, tu é doido, macho. Eu tô dizendo, cara. Eu quero violência. Eu quero um filme de porradaria e violência. Pego faz o filme do Mortal Kombat com a censura livre, cara, é pronto, fodeu. Não tem a menor graça. Do Morgan Freeman tem a amistade, né? O grande dragão branco. O grande dragão branco, se a gente parar pra pensar, eu acho que foi o filme que inspirou Mortal Kombat, sabia? Foi. Não, mas Mortal Kombat não foi o... É o grande dragão branco. Não, macho. Mortal Kombat eu acho que foi o... Não, Aventureiros do Bairro Proibido. Enter the Dragon, né? Aventureiros do Bairro Proibido também inspirou muito a galera do Mortal Kombat, mano. Não, o... É, putaria, ó. Não tem um massacre do bairro japonês, né? Chinês, porra. Não, é o japonês também, nunca viu, não? Japonês. Pois é, aí agora que eu vim ver o massacre do bairro chinês, ó. Pra mim o chinês é a imitação. Massacre do bairro japonês é aquele com o Brandon Lee e com o... O louro doido lá. É, Tuff Lundgren, isso. E o vilão do filme é o Shang Tsung, né? Mas quem é a imitação? Quem é a imitação de quem? O massacre no bairro chinês é com o Jack Chan. É um dramazão, mano. Não é nem de Kung Fu, não, é isso aí. Não, mas eu nem assisti, não, mano. Só vi o nome, aí eu achei que fosse, né? O grande dragão branco ali também foi... Eu acho massa, mas esse filme aí... O bizarro do grande dragão branco é a motivação do cara, que é a mais básica que tem, né? Que é ele se vingar de alguém que foi morto, ou então está à beira da morte. O objetivo dele era a vingança, né? O Van Damme ali invade a casa do japonês ali, aí não, tu tem que roubar a espada do cara ali pra dizer que é o bichão ali, né? Aqueles negócios americanos, né? Aposta. É aqueles negócios americanos, né? Roubar um japonês. É, isso aí, todo americano faz isso, né? Aí eu tô... aí a putaria que o Van Damme vai invadindo a casa do japonês, ele pega a espada e o japonês... Ei, doidinho, não sei o quê. É, doidinho. Aí descobre, aí pega a espada dele, abre, aí tira a lâmina, né, do... Aí dá, dá uma lapada assim no boné do Van Damme. Aí esse bicho fica paradão, né? Aí é, você é um guerreiro verdadeiro. Ó, o cara nem se mexeu, velho. É um guerreiro verdadeiro aonde, velho? Esses testes malucos, cara, de filme são melhores, né, cara? O cara não fez nada e você é o escolhido. E é invocado que esses filmes do Van Damme, eu não sei por que o Van Damme tem essa mania, mas ele é o único cara de filme de artes marciais, se tiver outros, vocês me desmentem, por favor. Que ele faz questão de mostrar a abertura dele, mancho. Que porra é essa, mancho? Acho que o cara veio mostrar a abertura na propaganda de um ônibus, mano. De um caminhão, mano. É o maior marketing do cara, mano. É, mano. O cara melhor desse negócio aí de mostrar a abertura no caminhão é o Chuck Norris depois, né, cara? Dois avião, Chuck Norris. Eu não vi não ainda, Chuck Norris. Tá. A gente sabe que deve ter uma cláusula no contrato dele, né? Que com o espacate esse bicho ganha mais. Hoje eu acho putaria as lutas desse torneio aí, ó, mano, do grande dragão branco ali. O legal é os vários estilos, né, cara? Tem um cara que tem um estilo do E-Honda, né? Que é o estilo do sumô. Tem um que é o estilo do cara, é um cara africano que luta como se fosse uma espécie de macaco-aranha, né? Que é aquele macaco-aranha. Isso dá de um Pokémon foda, mano. É, mano, putaria que é meu lembrei do Júlio Livre chamando o gato que mora aqui em casa de gato-aranha. É o outro macaco-aranha. Não, mas é só o macaco mesmo, mano. De onde é que tu tirou aquilo ali de aranha, mano? Ele sobe no cara, mano. Fica pregado. É. Não, o macaco sobe daquele jeito ali, mano. Mano, é especialista em macaco, né? Da onde é que tinha a porra da aranha, mano? É só o macaco, né? É igual o estilo do Kung Fu. E o estilo dele, mano, ele parece um bicho mesmo, mano. Ele se movimenta como um bicho, bate como se fosse um bicho. E ele esperneia como se fosse um bicho quando ele é morto. Pelo... Manel, mas esse bicho criou durante muitos anos um soninho, aí você acha especialista. Esse desse filme é aquele cara vai pegar a mulher, né? Aí o Van Damme chega e faz aquela paria da moeda, não sei o quê. Aí esse bicho fica putão no dia do torneio, vai lutar com ele, aí, ah, não sei o quê. Vou te quebrar agora, vou te mostrar um que ou dois ali. Truque ou dois, o Vandel até hoje tenta emplacar essa daí, né? É, truque ou dois é massa, né? Truque ou dois ali, o cara perde a luta em 12 segundos ali, aí recorde truque mundial. Dois, né? É. O bolo ali fica putão, né, com o cara ali. Chong Li, né, o Chong Li. Chong Li. O legal desse filme é a trilha sonora, que é a galera lutando, tocando uma trilha foda, mostrando cada luta. Nossa. A montagem desse filme é muito boa, cara. É uma das melhores montagens que eu já vi com trilha sonora, assim, de filme de luta. Que eu já vi até hoje, bicho. É muito bom o Dragão Branco por causa disso. Agora, o Dragão Branco é massa, mano. A primeira luta, mano, o Van Damme ali atinge o recorde mundial, mano. Mas tem outra luta, mano, que o Van Damme luta com um negãozão bem grandão, mano. Aí o negão fica fazendo aquela putaria de cortando a garganta, dizendo que vai matar o cara, né? Aí no começo da luta o Van Damme dá um chutão no cara, o cara cai duro no chão, mano. Acho que essa luta aí foi o recorde mundial, viu, mano? 5 segundos. O cara cai duro no chão, ó, putaria, velho. Agora tem outro filme ali do Van Damme que é estilo Grande Dragão Branco, né? Que é o Kickboxerzão. Que é a mesma coisa, só que Muay Thai, né? O que eu me lembro mais desse filme é ele chutando a bananeira, mancha. Até a perna dele destruir, cumpadre. Ixi, meu irmão. Essa cena aí é foda, viu? Aprende, Anderson Silva, com o Van Damme. Caralho, coitado do Anderson Silva, cara. O cara tem quase 50 anos, mano. É, mas agora aquele bicho, o Tong Po, mano, bicho é assustadorzão. O bicho é mais assustador que o Chong Li, mano. Calcaense, é? É verdade. É doido, mano. O bicho tem uma cara de pilantrazão mesmo. É, de doido, cara de doido, psicopata. Vocês consideram Steven Seagal um cara de artes marciais? Ele é, cara, claro. Tem aquele O Homem das Sombras, né? Que é Steven Seagal, ele faz Aikido, né, não? E ele desce muita porrada, macho. Eu acho ele uma bosta. Mas ele lutando em si, cara, é muito foda, cara. Se você for procurar o vídeo dele mesmo lutando, esse cara luta muito, macho. Não, eu só acho foda o Steve Seagal, porque eu acho que a marca registrada dele, enquanto o Van Damme a marca registrada é ficar abrindo as pernas em todos os filmes, o do Steven Seagal não tirar o pé do chão. Não. O do Steven Seagal acho que é outra marca registrada. Ele vai rebolar o cara por uma janela de vidro. Mas repare que nem o filme do Steven Seagal ele tira o pé do chão. Ele luta sem tirar o pé do chão. Tem outra parada do Steven Seagal também, que esse bicho sempre destrói ali uma mesa de centro jogando o cara em cima, né? Todo filme tem isso também. Ah, é foda. Assim, eu pessoalmente eu não gosto do filme dele, não. Acho bem chato, cara. Porque o cara, ele é o... Todo filme dele, ele é o fodão. Ele nem apanha, cara, no filme. O cara é um filme que o herói não apanha, mano. Não tem a menor graça. O cara é invencível. Não tem desafio, né? É o Nico, mano. O Nico acima da lei ali. É doideira, velho. Que é o Neo, aquela frase clássica, né? Eu vou matar você e seus filhos da mãe. Escorrendo ali. Cara, eu assisti um filme dele que acho que foi algum amigo meu, foi meu tio. Que botou pra assistir esse filme. Macho, o filme inteiro, ele não leva um murro, cara, no filme. Não leva um soco. O filme inteiro, cara. Não, tem um filme que é bom, do Steven Seagal. Tem um filme que é bom. Vai. Que é um que ele vai pro presídio, é no Corredor da Morte, o nome do filme. Ah, que ele fica fazendo barra, né, dentro da cela. Ele vai pro presídio, ele é um policial disfarçado que entra lá dentro do presídio pra descobrir um assassinato lá. Aí tem uma hora que os presidiários pegam ele, velho. Pega aqueles bichinhos de choque, dá choque. Aí ele dizendo que aguentava. Não, eu aguento, não sei o quê. Aí os caras tacando choque nele, ele lá todo duro. Aí passa assim, tipo, uns 5 segundos, esse bicho cai no chão com a mão no peito. Oh! Mas, cara, esse choquezinho aí, cara, não tem ser humano que aguente não, viu, cara? Não, mas tu não entendeu, esse bicho quis desmoralizar o Rambo, os caras aí, bichão. Vem aqui. Putaria, velho. Não, mas agora não existe cara mais bostão ali de filme de artes marciais do que o Don The Dragon Wilson. Ixi, é muito... O nome é bom, hein? Ele é cearense? É ruim demais, velho, esse cara, velho. Esse bicho é um cover. Agora, um negócio invocado que tinha naqueles tempos, hoje em dia não existe mais, né? Os atores covers, né? Que era cheio de cover do Bruce Lee, né? Esse Don The Dragon Wilson era... Ah, não, mano, tô lembrado que é esse Don The Dragon Wilson, ó. Tinha até um negão, né? Que era o cover do Bruce Lee. Nossa, velho. Bruce Leroy. Hoje em dia. Bruce Leroy, né? É o Bruce Leroy. É mesmo, ó. É o Bruce Leroy do... Como é o nome? O Cor do Dragão, mas como é o nome? Esqueci o nome, mano. Olha aí a cara do Don The Dragon Wilson, mano. Esse bicho, mano. Puta tá merda. Ele tá parecendo o Popeye, mano. Esse bicho parece o Serginho Grosso, mano. É mesmo, mano. Parece que ele não tem dente, né, mano? E é exatamente por isso que ele parece o Serginho, né, cara? Tesouro verde. Hasta la vista, baby.